Capítulo 11. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore seus bosques de cedro. Chorem ciprestes por todos os cedros caídos, até os mais majestosos tombaram. Chorem carvalhos de Bazã, pois os densos bosques foram derrubados. Ouçam o gemido dos pastores, pois os pastos verdes foram destruídos. Ouçam os leões fortes rugirem, pois as matas no vale do Jordão foram devastadas. Assim diz o Senhor meu Deus. Vai, cuide do rebanho destinado para a matança. Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso, e os vendedores dizem: louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Nem mesmo os pastores têm compaixão das ovelhas. Da mesma forma, não terei compaixão dos habitantes desta terra, diz o Senhor. Eu os entregarei nas mãos uns dos outros e nas mãos de seu rei. Eles devastarão a terra, e eu não os livrarei. Portanto, cuidei do rebanho destinado para a matança, o rebanho oprimido. Então peguei duas varas de pastor e chamei uma delas de favor e a outra de união. Num só mês, acabei com os seus três pastores. Contudo, perdi a paciência com as ovelhas, e elas também me odiaram. Então eu lhes disse: não serei mais seu pastor. Não me importarei se morrerem ou se forem devoradas. E aquelas que restarem, comam a carne umas das outras. Em seguida peguei a vara chamada favor e a quebrei ao meio, para mostrar que havia cancelado a aliança que tinha feito com todas as nações. Assim acabou minha aliança com elas. O rebanho aflito me observava e entendeu que o Senhor falava por meio de minhas ações. Então eu lhes disse: se quiserem, paguem meu salário, mas se não quiserem, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro. Esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Depois, peguei minha outra vara, união, e a quebrei ao meio, para mostrar que a união entre Judá e Israel havia se rompido. Então o Senhor me disse: volte e faça agora o papel de pastor inútil, para mostrar como entregarei esta nação a um pastor que não cuidará das ovelhas que estiverem morrendo, nem protegerá as pequenas, não curará as feridas, nem alimentará as saudáveis. Em vez disso, comerá a carne das ovelhas mais gordas e arrancará seus cascos. Que aflição espera esse pastor inútil que abandona o rebanho? A espada cortará seu braço e atravessará seu olho direito. O braço ficará imprestável, e o olho direito totalmente cego.